mais que abundante, supre as minhas necessidades. Descanso em pastos verdejantes, El Shaddai, cuida de mim. É mais que abundante, supre as minhas necessidades. Descanso em pastos verdejantes, El Shaddai, cuida de e a terra.